Mãe, não vai mais chorar. Não vai mais chorar. Não vai mais chorar. Não vai mais chorar. Mãe, não vai mais chorar. Mãe, eu voltei pra ficar.